Nunca cê vai destruir aqui. Aí cria de ninja, meu mano, e assumir. Foda-se a jazz, fiz um jean, cê ficou em crise. Eu sou novo rico, salve mano, ninja, tô livre aqui. Se me odeia, me chame de crise. Quis o meu mano, então pega meu drink. Tô falando sério, não tô de brinks. Tô com capacidade, não aturo mais beats. Nem ator é mais a bitch, tô gravando mais de mil. No estresse que eu tô calmo, tipo Chaves no barril. Meu mano vai no chão, que nós causa já visão. Eu tô tipo Mr. Kata, Blitz, o papai chegou. Quero essa verdade, nego, enche o bolso. Sou no topo mesmo, bitch, sai do lago. Tinho no meu bolso, bitch, quero dobro. Quero troco meu, sim, bitch, passo golpe. Quero seu contato, bitch, quero troco. Agora que tô lá em cima, bitch, cê quer tá no chão. Fuck this shit, ouro eu adoro aqui, maçã. Mina, cê não sabe, chill, deixa o trap que eu sei. Que é bidão, vida como Dubai. Fé no meu céu, nego, fé no meu pai. Somos na verdade é que firmeza não cai. Tô de pé nessa trilha, mano, fala Gemini. Fé na medusa, ninja, fé no meu pai. Montando máquina do mal como tal Tai. Fé no Kami-sama, ninja, chuta que te trai. Sou um novo rico, mano, vou de skyline. No beat, mano.